momento de reflexão. Ah não, deixa pra lá. Olhava assim no espelho como alguém que se amava. E o reflexo de hoje não é o que esperava. O brilho que tinha o olho daquele menino não volta nem adianta pingar esse colírio. E o rosto lindo que tinha quando menina, com maquiagens carregadas hoje exposto na esquina. Talvez não é o sonho que teve quando ainda sonhava. Quando tinha esperança não é o que esperava. Tempo passa, traz marcas, gera consequência. Erros não corrigidos, marcas da adolescência. Hoje a maldade já rodeia nossos berços. Manter-se livre resulta num alto preço pago. O cravo foi ferido e a rosa despedaçada. Um reconcílio, Pai, nos dá alívio na jornada. Saiu da zona de conforto, vieram pra zona de confronto. Conselhos que te deixam meio tonto. Disciplina, humildade, bom caráter, ponto. Confronto, conforto, confronto, conforto, confronto, conforto, confronto, conforto, conforto, confronto, conforto, confronto. Manter a retidão mesmo no caminho torto. Alto e avante, diante do conformismo, nós vemos o semblante e a cara do oportunismo. O povo murmurante, todo o seu antagonismo. Um passo fulminante perante o seu abismo. Sectarismo, separatismo, inflama o cenário gelado do pessimismo. Vampirismo, favoritismo, derramam no calvário sagrado seu egoísmo. Vão se importando com o materialismo, tentando imputar ao certo o seu mundanismo. Então, se aprisionando no seu liberalismo, lucrando a céu aberto, esperto mercantilismo. Dormindo no barulho tipo sonambulismo, agindo por orgulho tipo egocentrismo. É mais fácil a rotina que leva ao negativismo do que a difícil tarefa de entrega ao cristianismo. O corpo sobrevive sem metabolismo, mudança pra fortalecer o organismo. Vamos vivendo à base de anabolismo, mas tamo vendo que reserva o sedentarismo. Quem diz que ama o faz com amadorismo, quem diz que se o faz só por simbolismo. O id é um mandamento, não idealismo. Não me pergunte como, deixa o seu comodismo. Saiu da zona de conforto, vieram pra zona de confronto. Conselhos que te deixam meio tonto. Disciplina, humildade, bom caráter, ponto. Confronto, confronto.